Bom, gente, é com muita alegria que estou aqui, tá ligado? Na universidade, para falar um pouco da minha vida para vocês. Meu nome é José, mais conhecido como Guerreiro. Nasci no Rio de Janeiro, criado em um morro da cidade. Desde os anos 90, estive preso, tá ligado? Delito? Tráfico de drogas. Me perdoe, meu senhor, por tudo que eu fiz. Estou me redimindo de joelho triste e infeliz. Me encontro aqui em uma cela amontoada, com vários caras parecidos, amargurados. A vida não é filme e nem novela. Realidade é chapa quente lá na favela. Empobrecido, um jovem boladão. É muito triste ver a coroa chorando, irmão. Barraco de madeira, todo furado. Pai de família chega bêbado, viciado. E tudo isso mexia com minha conduta. Eu conhecia um 5-7 traficante putas. Todos os dias eles tinham dinheiro no bolso. Tênis da Nike, pullover, cordão de ouro. Aparentemente sempre estavam muito felizes. Mesa de bar, gargalhada, cervejas, enfim. O bagulho é doido pra quem mora lá no morro. Sobrevivendo com os ratos, baratas é pouco. Ligo a TV aí, nada educativo. Pelo ao contrário, nos empurra para o suicídio. O bagulho é doido pra quem mora na favela. O incentivo é ilusório pra quem vive nela. A luta é árdua e você não pode errar. Favelado na cadeia sempre vai mofar. O bagulho é doido pra quem mora na favela. O incentivo é ilusório pra quem vive nela. A luta é árdua e você não pode errar. Favelado na cadeia sempre vai mofar. Relato pra você tudo que eu queria ter: visibilidade, status e poder. Comprar uma casa pra coroa, dar um conforto. E nunca mais ter que vê-la passando sufoco. Ver alegria no seu rosto estampado. Na minha pele sua foto está tatuada. A vida ensina que ninguém pode subestimar. Que uma criança irá crescer e vir adulto, rapá. Aos 20 anos, traficante, bem sucedido. Infelizmente o filme é triste pra quem entra no crime. Infelizmente o filme é triste, a realidade é outra. O bagulho é doido pra quem mora na favela. O incentivo é ilusório pra quem vive nela. A luta é árdua e você não pode errar. Favelado na cadeia sempre vai mofar. O bagulho é doido pra quem mora na favela. O incentivo é ilusório pra quem vive nela. A luta é árdua e você não pode errar. Favelado na cadeia sempre vai mofar. Então, gente, como eu tava falando, foi preciso passar 10 anos no sofrimento, tá ligado? Pra entender como funciona o sistema. Uma das coisas que eu percebi, parceiro, é que entre os mais de 400 mil presos hoje no Brasil, a maioria é preto e branco pobre, moradores de favela, de periferia, tá ligado? Aí, nossa arma hoje, que temos que portar, é os livros, formar uma consciência crítica. Graças a Deus, hoje eu tô regenerado e lutando por melhoria, por direitos humanos, tá ligado? Essa minha história serve pra vocês que são jovens, abominam o crime.